vida é caco. Ai, perna de porco é presunto. E prato partido é caco. Homem morto é defunto. Olho do cu é buraco. Pestarinho, toma lá uma. Pestarinho, toma lá duas. Pestarinho, deixa-me ter as minhas pernas entre as tuas. Pestarinho, toma lá duas. A pestarinho, toma lá três. Pestarinho, deixa-me ter as minhas pernas outra vez. E os peidos saem do cu a como os pombos dos pombais. Ai, os peidos saem do cu a como os pombos dos pombais. Os pombos ainda voltam e os peidos não voltam mais. Pestarinho, toma lá uma. Pestarinho, toma lá duas. Pestarinho, deixa-me ver as minhas pernas entre as duas. Pestarinho, toma lá duas. A pestarinho, toma lá três. Pestarinho, deixa-me ver as minhas pernas outra vez. Pinta-me os meus lábios, pinta. Disse-me ela, e de joelhos. Ai, pinta, pinta-me os meus lábios, pinta. Disse-me ela, de joelhos. Eu peguei num balde de tinta e pintei-lhes. Pestarinho, toma lá uma. Pestarinho, toma lá duas. Pestarinho, deixa-me ver as minhas pernas entre as tuas. Pestarinho, toma lá duas. Pestarinho, toma lá três. Pestarinho, deixa-me ver as minhas pernas outra vez. A filha do meu vizinho, ai, comprou três frangos na brasa. A filha do meu vizinho, ai, comprou três frangos na brasa. Perdeu os três pelo caminho, mas trouxe os frangos para casa. Pestarinho, toma lá uma. Pestarinho, toma lá duas. Pestarinho, deixa-me ter as minhas pernas entre as tuas. Pestarinho, toma lá duas. A pestarinho, toma lá três. Pestarinho, deixa-me ter as minhas pernas outra vez. Um dia já fui coveiro e bem cedo abri as covas. Ai, um dia já fui coveiro e bem cedo abri as covas. O padre enterrava as velhas e eu enterrava as novas. Pestarinho, toma lá uma. Pestarinho, toma lá duas. Pestarinho, deixa-me ter as minhas pernas entre as duas. Pestarinho, toma lá duas. A pestarinho, toma lá três. Pestarinho, deixa-me ter as minhas pernas outra vez. E a minha avó, quando morreu, ai, morreu com o cu aberto. E a minha avó, quando morreu, ai, morreu com o cu aberto. E deixou em testamento, e deixou em testamento um peidinho a cada neto. Pestarinho, toma lá uma. Pestarinho, toma lá duas. Pestarinho, deixa-me ter as minhas pernas entre as tuas. Pestarinho, toma lá duas. A pestarinho, toma lá três. Pestarinho, deixa-me ter as minhas pernas outra vez. A pestarinho, toma lá uma. Pestarinho, toma lá duas. Pestarinho, deixa-me ter as minhas pernas entre as tuas. Pestarinho, toma lá duas. Pestarinho, toma lá três. Pestarinho, deixa-me ter as minhas pernas outra vez. La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Pois é, assim começámos aqui com Emanuel Moura, Fado do Pestarinho, uma música que foi um pedido musical que aconteceu ontem no ensaio do grupo do Bumos Soleil de Portugal. Ele, o Zé Manel Tesoureiro, ele que me pediu então, que queria ouvir esta música aqui na rádio para que lhe dedicasse ele, que hoje estaria na escuta a caminho de Paris. Então, obrigado ao Zé Manel, um abraço para ele, e vamos continuar aqui com o Mais Vale Pedir, mais uma música que me foi pedida, esta através do direto no Facebook. Está lá então no meu perfil, Rui André Cunha Enes, é só procurar. E está lá no meu perfil a Glória, ou melhor, a Penteado, agora é Penteado. Ela que participa, esta mulher, esta moça, eu já trabalhei com ela durante 4 aninhos numa fábrica na ETCA. Já não existe essa fábrica de confecções. Eu era mecânico de máquinas de costura. Bom, ela pede-me aqui uma música de Tony Carreira com o tema musical Diz-me. Então, Glória, obrigado pela participação e vamos sim ficar aqui com o teu pedido. Tony Carreira, Diz-me. tempo não levou a saudade de ti. Eu não esqueci a dor de te ver partir. São noites sem dormir, perdido por aí. Eu não quero viver se não estiveres aqui. Quanto mais o tempo passa, mais te quero ver. Diz-me o que é que eu faço se eu sem ti não sei viver. Diz-me como vivo sem te ter a meu lado. Diz-me como sigo se estou preso a um passado. Não sentir a solidão que tenho em ficar aqui no teu lugar. E fingir que posso voltar no tempo para poder fugir a este eterno silêncio da tristeza que deixaste para me assombrar aqui no teu lugar. No espelho um homem só com mágoa no olhar, porque sem ti ficou sem nada mais para dar. Os dias são para me guiar, o que será de mim? E no teu abraço é onde eu quero ficar. Diz-me o que é que eu faço se eu sei que não vais voltar. Diz-me como vivo sem te ter ao meu lado. Diz-me como sigo se estou preso ao passado. Não sentir a solidão que tem a ficar aqui no teu lugar. Ensina-me a fingir que posso voltar no tempo para poder fugir a este eterno silêncio da tristeza que deixaste para me assombrar aqui no teu lugar. Ensina-me a ter forças para lutar quando a noite sem te ter a meu lado. Diz-me como sigo se estou preso ao passado. Não sentir a solidão que tenho a ficar aqui no teu lugar. Ensina-me a fingir que posso voltar no tempo para poder fugir a este eterno silêncio da tristeza que deixaste para me assombrar aqui no teu lugar. La vie est belle sur Arc-en-Ciel. Pois é, assim ficámos aqui com a música do pedido musical que nos chegou através do Facebook. Esta música que foi um pedido da Glória Algorete Martins. Bom, vamos continuar agora com a próxima música, esta que é uma música de Jorge Loureiro com o tema musical Vamos Beber um Copo. Bebam, mas bebam com moderação, ok? Vamos lá então à musiquinha. Vamos do Chico, estava tudo tão bonito. Beberam até cair, até esvaziar o pico. Alguém se armou em esperto, quando bebe só faz burrice. O Chico não achou certo, como estava ali por perto. Levantou a voz e disse: vamos lá beber um copo, vamos lá todos brindar. Hoje é dia de festa. La vie est belle sur Arc-en-Ciel. Parece que ficamos aqui com Jorge Loureiro. Vamos beber um copo. Dos que eles são, bebam com responsabilidade, sejam moderadinhos. Vamos então aqui continuar com um copo, mas bem lá para cima. Levantem o copo para cima, já sabem, bebam é com moderação. E este é aqui o nosso amigo Batista. Bora. Cheia, que é para o povo beber. Manda vir outra garrafa, o copo é para encher. Rapaziada tem sede, venham comigo beber. Um copo para cima, um copo para baixo, vai mais um copo para ficar no rancho. Dá-me uma pinga, torna encher, que eu tenho sede. Thank you. duas garrafas, agora é de garrafão. Venha verde ou maduro, é até cair para o chão. Se vier mais um copinho, eu não vou dizer que não. Já toda a gente aqui sabe que eu sou um borrachão. Um copo para cima, um copo para baixo, vai mais um copo para ficar borracho. Dá-me uma pinga, torna a encher, que eu tenho sede e quero beber. Um copo para cima, um copo para baixo, vai mais um copo para ficar borracho. Dá-me uma pinga, torna a encher, que eu tenho sede e quero beber. Pelas garrafas, agora é de garrafão. Venha verde ou maduro, é até cair para o chão. Esta pinga é da boa, vem toda a gente a cantar. Ergam os copos para cima, vamos lá juntos brindar. Um copo para cima, um copo para baixo, vai mais um copo para ficar borracho. Dá-me uma pinga, torna a encher, que eu tenho sede e quero beber. Um copo para cima, um copo para baixo, vai mais um copo para ficar borracho. Dá-me uma pinga, torna a encher, que eu tenho sede. Ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Parece e ficamos com o copo para cima e copo para baixo. Já sabem, beber com moderação. Antes de mais, quero mandar ali uma boa tarde ao meu colega de estúdio aqui. Hoje ele não está cá, mas está ali, está no direto no Facebook. Jorge Carvalho, um grande abraço para ti. Obrigado, um abraço também para ti. Nós vamos continuar então com a próxima música. Próxima música é esta, é Volaré. Volaré é um coletivo métisse. Esta próxima, já, acho que já escutamos há duas semanas atrás esta música e vamos escutar novamente. Então, bora lá à música. Thank you. Guimarães vai pedir o seu programa de discos pedidos. Aqui pediu, aqui ouviu. Pois é, assim ficámos aqui com Volare, este grande som musical que todos vocês conhecem. Vamos então continuar com a próxima música, esta que é do irmão Coragem, e o tema musical é Ei Morena. Quem é que está por aí? Alguém que esteja por aí que seja moreno? Olá, Costa e Nati, a Manuela Costa, Florbela Torres, obrigado a todos vocês que estão por aí na escuta da Rádio Arcanciel. Nós vamos continuar aqui com muita música para vocês, sábado, das 15 às 18. Bora aí, a música. Ei Morena! Obrigado a pensar. E aí o povo diz: Ei morena, ei mordaça, o chão é que estremece quando ela passa. Ei morena, ei mordaça, o olho se mexe com a água furaça. Ei morena, ei mordaça, o chão é que estremece quando ela passa. Ei morena, ei mordaça, o olho se mexe com a água furaça. Olhar suave, lua dela brilhar, uma mulher bonita com um sorriso de encantar. Por onde passa, chama logo a atenção. Quando ela mexe, mexe com o meu coração. Esta morena é tudo o que eu quis. Por muito que não queira, sou obrigado a pensar. E aí o povo diz: Ei morena, ei mordaça, o chão é que estremece. Pois é, assim ficámos aqui com os irmãos Coragem. Ei Morena, quem é que estava por aí que era Morena? Se não estava ninguém que seja Morena, olha, hoje está um rico dia de sol. Aproveitem, vão lá para fora, levem o seu rádio ou então abram as portas do seu carro, ponham um volume no máximo, escutando a rádio Arcanciel. Apanhem um banhinho de sol, pois hoje davam 26 graus aqui para a zona de Orleans, mas parece que não estou. Deve estar aí uma média de 22, 24, não sei que temperatura está lá fora. Mas bom, nós vamos então continuar com mais música. E Morena foi esse então o tema passado aqui. Vamos continuar com um pedido musical que nos chegou ali da parte do DC Vieira. Ele que está através do direto no Facebook. Dar as boas-vindas ali também à Lara Macedo e à Carla Figueiredo e à Natércia Caramalho. Muito boa tarde, obrigado por se juntarem aí ao Mais Vale Pedir. E vamos então ficar aqui com Dentro... The iLux. Bora aí a música. Obrigado, DC Vieira. Vamos lá. LP Tubarão Falcão. Rolê de cidade de interior. Hoje nós não tá bom, não. Tá o mel. Só ponhas vodka de sabor. E as perversas de fivel e chapéu. Aí o cão, o sonzão, eu sou filme pretão. E elas na carroceria bate a bunda no chão. Aí o cão, o sonzão, eu sou filme pretão. Elas na carroceria. Dentro da Hilux, ela movimenta no metido tuts, tuts. Vidro embaçando, ela roçando na fivela. O pau torando e eu pegando ela. O pau torando dentro da Hilux. Ela movimenta no pedido, tuts, tuts. Vidro embaçando, ela roçando na fivela. O pau torando e eu pegando ela. O pau torando dentro da Hilux. Cidade de interior. Hoje nós não tá bom, não tá o mel. Só copam as vodka de sabor. E as perversas de fivela e chapéu. Ai, Lucão e o sonzão, em seu filme pretão. Elas na carroceria, bate a bunda no chão. Ai, Lucão e o sonzão, eu sou filme pretão. Elas na carroceria. Dentro da Hilux, ela movimenta no metido, tuts, tuts. Vidro embaçando, ela roçando na fivela. O pau torando e eu pegando ela. O pau torando dentro da Hilux. Ela movimenta no metido, tuts, tuts. Vidro embaçando, ela roçando na fivela. O pau torando e eu pegando ela. O pau torando dentro da Hilux. Pois é, assim ficamos então aqui com o pedido musical do DC Vieira, com o tema musical da Hilux. Obrigado a ele. E vamos continuar com alguém que também está através do direto, e ele interpreta esta música, que é dos Maravilhas, e o tema musical é Mãezinha. Vamos lá então escutar. Me fait souffrir quand je passe à só me fez sorrir. Só me consolo quando estou sozinho. Já não vivemos juntos, nem que este é mamãezinha. Eu n'irai jamais mes origines. Une si belle langue, si beau pays. Obrigado mãe, obrigado pai. Por os mesmo prêt à souffrir. Mais je préfère quand je nous vois sourire. Mais je préfère quand je nous vois sourire. Muito bela. E assim ficamos aqui com os Maravilhas. Maravilhas e tema musical Mãezinha. Obrigado a eles por esta canção. E eles também ofereceram aqui este CD à rádio no... Já faz 8 dias ou 15 dias. Ah, é isso. Agradecer a eles então a nome da rádio aqui pelo CD. E nós temos uma novidade. Esta que acabou de chegar, que eu estava ao telefone, que eu estava aí em direto, conseguiu ver eu aqui ao telefone. Pois é, eu tenho um bilhete para oferecer para você. Para a semana que vem entrar grátis na Sala Montição e assistir ao concerto do Jorge Ferreira e do José Baltazar. Você quer ganhar esse bilhete? Quer? Então dou já mais novidades depois desta música que vem aí do Baby Fala Para Mim. Será que tudo que por nossa vida passa tem motivos e são coração? Seu verdadeiro amor e as palavras se poderem dar. Baby, fala pra mim que gosta de mim. Baby, fala pra mim que o tempo não mudou seu jeito de gostar. Palavra, mas é sempre bom a gente ouvir. O eu te amo, adoro você, por isso eu quero ouvir você dizer. Então, baby, fala pra mim que gosta de mim. Baby, fala pra mim que o tempo não mudou seu jeito de gostar. Tem motivos e só o coração é que conhece o verdadeiro amor. E as palavras sem poder dar, baby, fala pra mim que gosta de mim. Baby, fala pra mim que o tempo não mudou seu jeito de gostar. E que esse mesmo, é muito bela. E na sintonia da Arcanciel, melhor ainda. Vamos então continuar. Eu estava mesmo à espera que entrasse ali um grande amigo, Nel Dalão, de Castelo Neiva, a terra com mais passo de tempo. Não sou do Castelo Neiva, sou vizinho, mas eu parece que só me faltou nascer lá. Eu estava à espera dele, tenho aqui uma música, até que ele me manda ali umas teclas. Tem uma música para lhe mandar. Ele está farto de fazer este pedido musical. Mas vamos deixar que ele então interaja comigo e depois eu passarei a música. Antes de mais, dar as boas-vindas ali ao Armando Carlos, à Ritinha Go e à Carla Sí, que iria de bandida. Hola, Carla. Bom, vamos continuar com a próxima música. Esta que acabamos de escutar era o Baby Fala Para Mim, uma música do Vitinho Imperador. Mas agora vamos passar a Luá Santana. Conhecem Luá Santana? Não conhecem? Ele teve um grande apresente do Cristiano Ronaldo. Um Rolex, o primeiro dele. Luá Santana e Kevin O'Chris, com o tema musical Pega Escandaloso. É esta a próxima música para você aqui na Rádio Arcancel. Acordei com a puta saudade de mim. Me arrumei, olhei no espelho, não me reconheci. O cabelo tava arrumado, cheirando a perfume caro. Fazia um tempo que eu não saía desse quarto, não falava com ninguém. Hoje eu me sinto bem, me libertei de alguém. E agora eu vou. Le 02 38 43 48 00. Olá pessoal, daqui Jorge Ferreira informando que estarei com a minha banda em Orléans, França, para um grande espetáculo organizado pela Rádio Arcanciel no dia 13 de abril de 2024. Os bilhetes encontram-se à venda na Rádio Arcanciel e nos locais habituais. Até o dia 13 de abril e um forte abraço a todos. Noites insônias de amor. La vie est belle sur Arcanciel. Por isso, já sabem, dia 13 de abril já está o encontro marcado então com Jorge Ferreira ali na Salmonte de São, a São João Blanco, e também José Baltazar. E, como eu tinha dito há pouquinho, você pode ganhar um bilhete. Hoje, aqui comigo, é só estar atento às músicas. Eu vou passar uma música, assim como fiz quando foi para o Zé Amar. Eu vou passar um pedaço de uma música, e se você reconhecer a música, ligar para cá e acertar, for o primeiro, claro, vai ter que ser rápido. Se acertar então essa música, pronto, está a ganho o bilhete e depois será-lhe entregue, ok? Vou precisar dos seus dados todos, você vai entrar em contacto comigo, vai ganhar. Depois eu vou anunciar que você ganhou, desligamos a chamada, mas depois você liga-me outra vez, ok? Que é para eu ficar com os seus dados e não sair então para a antena. Ok, vamos então aqui continuar agora. Já sabem que a próxima música, não sabem? Claro que não sabem, ainda não disse. É de Cícero Oliveira, com o tema Vai Missionário. Bora lá, música. Vai que vai, missionário. Missionário vai pregando salvação no Brasil ou no Japão, do mito sua criança. Enquanto esse evangelho do reino anunciar, Jesus vai salvar. Prega na igreja, no metrô, no hospital, repreende todo o mal, poder Jesus Cristo já te deu. Prega o evangelho aonde for, declara o reino de Deus. A mesmo e fora de tempo, anuncia e coragem em Deus, vai ser vereador. Joga a mãozinha, bate na palma da mão. Tira o pé do chão. Escute a mão. Pai missionário vai pregando salvação no Brasil ou no Japão, no Brasil, sua criança. Quando esse evangelho do reino anunciar, Jesus vai salvar. Prega na igreja, no metrô, no hospital, repreende todo o mal, poder Jesus Cristo já te deu. Prega o evangelho aonde for, declara o reino de Deus. Há tempo e fora de tempo, o povo mais feliz do Brasil, aqui no meu Ceará, Fortaleza. Arc-en-ciel au 02 38 43 48 00. Vai missionário Cícero Oliveira. E assim ficamos com este grande som musical dele. Bom, vamos continuar. E já, eu já tenho pronta aqui a musiquinha, aquela que vos vai dar um bilhete grátis para vocês entrarem e assistir ao Zé Amar. Não assistiram? É no mesmo local, não é o Zé Amar, não é? Jorge Ferreira, no dia 13 de abril, na sala Montisson. Também terá, estará por lá o José Baltazar vos animando com as músicas dele. Bom, vamos continuar. Não é o Zé Amar, não é o Zé Amar. O Zé Amar já veio em fevereiro. Que bom que o viram. Foram assistir ao Zé Amar. Eu fui, adorei. Bom, vamos continuar. Pois, eu sabia. Porquê que eu falei no Zé Amar? Porque é a próxima música. Foi por isso. Zé Amar, o meu coração de cowboy apaixonado. É a próxima música. Então, se foram ver, viram que ele cantou esta música. Se não foram ver, vão poder escutar aqui na sua rádio. A Rádio Arc-en-Ciel e Zé Amar, o meu coração de cowboy. Levanta o braço, bate para botar no chão. Vira o chapéu e põe a mão no coração. Levanta o braço, bate com a bota no chão. Vira o chapéu e põe a mão no coração. Levanta o braço, bate com a bota no chão. Tira o chapéu e põe a mão no coração. Levanta o braço, bate com a bota no chão. Tira o chapéu e põe a mão no coração. Meu coração é de

vida, mais leite e tequila. Seguimos dançando, rindo, deixando o destino assumir o comando. Esta noite é só uma, vivê-la com loucura. Vamos na fé, mete o pé, ninguém mais nos segura. Hoje a festa é aqui e eu quero te ver dançar. Estamos livres para sentir, beijar, deixar rolar. Mas acordar contigo, baby, não prometo, porque esta noite é, é bar aberto. Oh, tuas amigas, meus amigos e tu e eu. É bar aberto. Oh, tuas amigas, meus amigos e tu e eu. Não pare se en couleur. En couleur. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. É Bar Aberto de Liane Cruz, este grande som musical que já está bombando em todas as televisões portuguesas e não só, e também pelos estrangeiros, Estados Unidos e todo. Liane Cruz com sucesso. E que assim continue. Nós vamos continuar aqui com um pedido musical que me chega da partir aqui por mensagem da minha sobrinha Maria. Maria Torres, a pequenita da Maria Torres. Ela diz: olá tio, podes fazer passar a música dos Maravilhas, Chau Bozinha? Claro que sim. Vamos então escutar mais uma vez aqui o tema musical, um dos temas musicais dos Maravilhas, com musical, com a música Tou Vozinha dos Maravilhas. Vamos lá então. Obrigado Maria, beijoca para ti. Vamos lá à música. Estamos a chegar, já passamos a fronteira, agora é sempre, sempre a andar. Oh, mais uma hora e pouco e já aqui estamos para jantar. Você já pode juntar aí a nossa família toda. Já só quilômetros que nos separa. Se por ça qu'on se doit de rendre fiers nos anciens. Si j'écris aujourd'hui, c'est pour parler de mes souvenirs. Tocar que te faz vibrar no coração. Vamos lá, Portugal, toca dançar. Põe as mãos no ar, a festa de frisim vai começar. Quero ver todo mundo a bailar. O foguete a bater, o corpo a tremer, a Maria a dançar. E os a também. E os meninos a brincar e comer pipocas. Vamos lá, Portugal, toca dançar. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. La vie est belle sur Arc-en-Ciel. Olha, assim ficámos com Tô Vozinha dos Maravilhas. Um pedido musical que nos chegou a partir ali da minha sobrinha, a Maria Torres, onde ela dizia: olá, tio, podes fazer passar a música dos Maravilhas? Tô Vozinha. Não é tal, é Tô Vozinha. Vamos então continuar aqui com mais músicas. Obrigado então à Maria. Vamos continuar agora com A Garra Aqui. De quem? Vocês agarrem-se aí. Aí, ao som do Saúl Ricardo e ao que está então com o som aqui. Tu agarra aqui, mas vocês agarram aí. Então vamos lá ficar com a música. Oh. Passam da Pfam, ele sente meio. Mela ao baile para dançar. Pois na lambreta e vento pela proa, começou a fumaça e o motor sempre a engasgar. Agarradinha e bem colada a mim, fui estrada acima e a moto a patinar. E no escurinho nós ficámos à toa. Tirei o capacete e pedi-lhe para acalmar. Já não pudou, mas tentei lá no pedal. Mais três bombas e a moto sem sinal. Sem ir ao bar, a festa foi mesmo ali. Calça presa na corrente, oh Maria, agarra aqui. Tiri-ti-ti-ti-ti, tiri-ti-ti-ti-ti, tiri-ti-ti-ti-ti, oh Maria, agarra aqui. Tiri-ti-ti-ti-ti, tiri-ti-ti-ti-ti, tiri-ti-ti-ti-ti, oh Maria, agarra aqui. Ah, yeah. Fim de semana, havia festa boa. Fui com a Maria ao baile para dançar. Pois na lambreta e vento pela proa, começou a fumaça e o motor sempre a engasgar. Agarradinha e bem colada a mim, fui estrada acima e a moto a patinar. E no escurinho nós ficámos à toa. Tirei o capacete e pedi-lhe para acalmar. Já não pegou, mas tentei dar ao pedal. Mais três bombas e a moto sem sinal. Sem ir ao bar, a festa foi mesmo ali. Calça presa na corrente, oh Maria, agarra aqui. Tiri-ti-ti-ti-ti, tiri-ti-ti-ti-ti, tiri-ti-ti-ti-ti, oh Maria, agarra aqui. Tiri-ti-ti-ti-ti-ti, tiri-ti-ti-ti-ti, tiri-ti-ti-ti-ti, oh Maria, agarra aqui. Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. La vie est belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Pois é, assim ficamos aqui com A Garra Aqui de Saúl Ricardo e vamos continuar com música. Pois é, já estamos então para lá das 16 horas 6 minutos. É, 16 horas e 6 minutos já. Já passou uma hora e 6 minutos. Parece que ainda cheguei há pouquinho e já se passou uma hora. Mas só estamos apenas a mais uma hora de ganhar um bilhete, então, para assistir aqui ao nosso amigo Jorge Ferreira e José Baltazar. Samedi

alegria e muita felicidade. Com parabéns por mais um ano de vida. Parabéns, parabéns, nesta data tão querida. E que esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Parabéns, parabéns, e muitos anos de vida. Que esta data se repita muitos anos sem limite e nunca seja esquecida. Na caminhada do teu traçado caminho, de altos e baixos que a vida tem para te dar, que encontres sempre muito amor, muito carinho e uma razão que incentiva a celebrar. Mais um aninho, mais um sonho, uma quimera, juntinho aos outros que na vida tu já tens. Felicidades por mais uma primavera e parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns, nesta data tão querida. E que esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Parabéns, parabéns, e muitos anos de vida. Que esta data se repita muitos anos sem limite e nunca seja esquecida. Parabéns, parabéns, data tão querida. E que esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Parabéns, parabéns. La vie est belle sur Arc-en-Ciel. Pois é, pois é. Assim ficámos aqui com a música dos parabéns de Jorge Ferreira, dedicado ali ao nosso amigo o Adriano Martins. Para quem não sabe, o Adriano Martins, ele foi meu mestre de Mário, onde eu marco ele, penso que perto de 2 anitos, talvez, não, Zé Adriano. Deve ter sido por aí. Passava nas noites, no mar, ao camarão, era tão... Eu adorava aquilo. Tanto que as minhas férias ainda continuam sendo lá na terra dele, na freguesia dele, sempre o beijo todos os anos. Então, Zé Adriano, um grande abraço, felicidades, que eu daqui a 50 anos ainda esteja por aqui para te parabenizar novamente e que Deus te dê muita saúde a ti e à tua família. Vamos continuar agora com um pedido que nos chega. Eu tenho aqui um também via telefónica, mas tenho um via chat, ou melhor, via direto aqui no... Foi muito bom tempo. O César Martins e a Maria João Marques já pediram aí uma música. Eu não vi que música é que eles pediram. Eu já fui para trás aqui no chat, fui para todo lado e não consegui achar. Então, como eu não achei... Daqui a pouquinho vamos escutar esta. Eu quero tirar os pés do chão, quero voar daqui para fora, ir embora de avião e só voltar um dia. Esta é para vocês daqui a pouquinho. Agora vamos satisfazer o Elísio, ele que participou via telefónica, que é ele que pede uma música do Tony Carreira, com o tema musical Rest, para dedicar ao seu amigo Roma. O cigano, ele apelidou o Romá de cigano. Elísio, muito obrigado por participares aqui então no Mais Vale Pedir. E vamos ficar então com a música Tony Carreira, Oh Rest. Ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter. Je te jure de changer. Crois-moi. Reste. Sans toi, ce sera trop difficile. Alors reste pour moi. Si tu parles. sais bien qu'on oublie, pas comme ça sans regret, tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers, un jour vers moi. Je suis prêt à changer, si j'ai pu te blesser, parfois. La FM en couleur. Pois é, assim ficamos aqui com Tony Carreira Rest, uma música então que o Elísio dedicou ao seu amigo Romã Cigano. Bora lá continuar agora com uma musiquinha que é-me pedida ali pela Maria João Marques. Ela era uma música para nós ouvir aqui, mete aí uma qualquer. Então eu vou pôr aqui uma qualquer. Uma qualquer é de Cura, DJ Cura, O Vento. Esta música é top. Caminhei pela coragem, perdi-me na viagem, morri e renasci. E o tempo não parou, foi com o vento e lá ficou, deixando. La vie est belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Pois é, assim ficámos aqui com esta música dedicada ali para o César Martins e também dá para passar isso aí ou tem que ser só... Espera aí que eu recebi agora aqui uma mensagem. Ai, onde é que está? No WhatsApp? Ui, tenho que te procurar, maninho. Deixa eu ver aqui. Ah, vai dar, dá para passar isso aí ou tem que ser só portuguesa? Não, não, posso passar qualquer música. Vamos então de novo aqui para o direto. Bom, acabamos de escutar aqui Cura o Vento, uma música dedicada ali então para o César Martins e para Maria João Marques. E vamos continuar agora com a próxima música. A dar as boas-vindas também ali à Natália Salgueiro. E vamos passar então à próxima música, esta que será então uma música de Dulce Pontes. Uhum. Isso mesmo que acabaram de ouvir. E o DJ Mesmes, e a música é Coração do Mar. Eu vou dedicar esta música, não sei se já está na escuta ou não. Silvia Coelho e Alberto Coelho. Eu sou numa guilheta diferente daquela que eu conheço, mas que parece ser tão linda. Então esta próxima música é para vocês, Dulce Pontes e o DJ Mesmes. Bora lá, esta é para vocês. Arc-en-Ciel Orléans. Estás a ver? Estás a ver? 12 pontos e DJ Mesmes, uma música então dedicada à Silvia Coelho e também ao Alberto Coelho. E eles estão na guilheta, que eu ainda não conheço. Bom, vamos então aqui continuar. Pois é, aquele rapaz diz sempre: eu estou a trabalhar, mas eu estou sempre a ouvir a rádio. Há uma pessoa assim. E depois, quando vou para te fazer pedidos musicais, já me esqueço das horas e já é tarde e tu já estás a acabar o teu programa. É, isso acontece. Ele estava a mandar mensagem, tenho-as lido todas, sem abrir. Tenho-as lido todas. Antes, de quem estou a falar? É do Carlos Rolo. Ele que adora o Jorge Ferreira, é o melhor cantor para ele, o seu gosto musical, e não sei das quantas, Jorge Ferreira é o seu cantor de preferência, mas ele hoje está aqui com um pedido. Outro pedido, de um amigo dele. Que nós já escutámos a semana de trás. Mas um tema diferente. Mas antes vamos ao pedido musical que nos chega da parte do Fernando Meira. Fernando Meira é ele que pede então, ou melhor, ele manda uma música de Gabri Ponte. Gabri Ponte, Al Albano e Romina, com o tema Felicità, e que dedica a toda a malta da terra. Muitas felicidades, é isso que ele diz então aqui nas suas palavras. Obrigado ao Fernando Meira, um grande abraço. Para mim, ele não é meu irmão. Não é meu irmão, mas é como se fosse. Só falta ter o mesmo sangue que eu. Então, grande abraço, Fernando Meira, e vamos já agora um beijo ao Caio Eduarda e vamos continuar aqui com a música. E este é o teu pedido musical. Eu não esqueço de romper o que vai. 96.2. La FM en couleur. Pois é, assim ficamos aqui com Gabri Ponte, Al Albano e Romina Felicitar. Foi o tema musical, uma música então pedida ali pelo nosso, ou melhor, pelo meu maninho Fernando Meira. E ele que dedicava a todo o pessoal, como é que ele me diz aqui? A dedicar aqui à malta da terra. Muitas felicidades. Olha, a Fabiana diz que também é da terra. Pois, ainda bem. Podia ser de Vênus. Ai, não, a Fabiana diz que não. Tenho duas Fabianas, a Lourenço e a é duas Fabianas, mas já mudou aquilo. Mas és da terra, Fabiana, és da terra. Então também toca para ti, ou tocou para ti. Vamos continuar agora sim com o pedido musical que nos chega da parte do Carlos Rolo. E ele diz assim: vês, já me esquecia, pus-me aqui a trabalhar e já passava. Passa a música dos Opção, tchá, tchá, tchá. Passa, sim, senhora. Vamos então ficar aqui com os tchá, tchá, tchá dos Opção. Bora aí a música. Esta noite vamos para um bar. Quero-te sempre ao meu lado. Esta noite é nossa, é só tchá, tchá, tchá. Quero que saias comigo, amor, esta noite tu vais delirar. E que me leves para a cama, eu e tu, para fazermos o tchá, tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, vamos fazer o tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá, toda noite tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, vamos fazer o tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, toda noite tchá, tchá, tchá. Saias comigo, amor, esta noite vamos para um bar. Quero-te sempre a meu lado, esta noite é nossa, é só tchá, tchá, tchá. Quero que saias comigo, amor, esta noite tu vais delirar. E que me leves para a cama, eu e tu, para fazermos o tchá, tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá, vamos fazer o tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Toda noite tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Vamos fazer o tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Toda noite tchá, tchá, tchá. Amor, esta noite tu vais delirar. E que me leves para a cama, eu e tu, para fazermos o tchá, tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, vamos fazer o tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Toda noite tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá, vamos fazer o tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Toda noite tchá, tchá, tchá. La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Tá, se acabar, não, tá, já se acabou. Obrigado então à participação. Deixem aqui reler a participação do Carlos Rolo, onde ele me dizia: veja, já me esquecia, pus aqui a trabalhar e já passava. Passa a música dos Opção, tchá, tchá, tchá. E já passou. Obrigado, Carlos Rolo, um abraço para ti. Vamos continuar aqui com mais pedidos através do ali do chat do direto no Facebook. O nosso amigo César Martins, que nos pede então esta próxima música, que é da Marisa, Nuno Ribeiro Calema, e o tema é Maria Joana. Vamos então ficar com esta música. Obrigado então ali para o César Martins. Bora aí a música. A Lisboa, atrás de um sonho que eu nem sei se voa tanto quanto nós voávamos. Debaixo dos lençóis, a francesinha já não tem picante. Isso faz-me lembrar os instantes em que tu mordias os meus lábios. E ficamos então aqui com o tema musical Maria Joana, de Calema, Marisa e também o Nuno Ribeiro. Bom, vamos então continuar agora com a próxima música. Deixem-me ver aqui a próxima música. Alguém pediu a Maria Leal. Pediram sim, a Maria Leal. E foi a Fabiana que me pediu a Maria Leal, Maria Leal, a Maria Leal, a Maria Leal. É esse mesmo, onde é que está a Maria Leal? Eu tinha aqui a Maria já a mãozinha e ela... Maria, oh Maria, anda cá, Maria Leal. Maria Leal. Ah, está aqui. A Maria Leal, isso mesmo. É a próxima música. Então a Fabiana que pediu a Maria Leal. Ora lá a música. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bravo. Vous pouvez appeler Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. Bravo, Maria Leal. Bravo, Fabiana Lourenço, por o pedido musical. Diz ela que estava a brincar. Não, não estavas a brincar, pediste uma música simples. Bom, vamos então continuar. E eu já tinha dito que já a seguida vamos ouvir esta. Bora aí. Antes de se pôr. Isso, é. Arc-en-Ciel 96.2. Passo os meus dias em longas filas, em aldeias, vilas e cidades. As andorinhas é que são rainhas, a voar as linhas da liberdade. Eu quero tirar os pés do chão, quero voar daqui para fora, ir embora de avião e só voltar um dia. Ficamos aqui com Ana Moura, o tema musical das andorinhas. E assim, eu já vou anunciando aqui mais uma vez, estamos apenas a 5 minutinhos para sortear um bilhete para então assistir ao espetáculo do Jorge Ferreira no dia 3 de abril de 2024, ou melhor, daqui a 8 dias, é 2 a 8 dias. Você vai poder então ganhar um bilhete, é só participar aqui. Neste sorteiozinho que eu vou fazer com você, daqui a 5 minutos, eu irei passar. São 14 segundos de um pedaço de uma música. E quem souber de que música é, basta dizer o nome da música ou basta dizer o cantor de quem é a música. Ou um ou outro, ou até os dois, não interessa. Tem que acertar. Quem acertar vai ganhar esse bilhete, ok? Só ligar para cá, para quem não tiver o número, então grave já aí. 02-38-43-48-00. Eu vou repetir, 02-38-43-48-00, ok? Daqui a 5 minutos, depois então de passarmos aqui mais uma música, esta que nos vem da parte do Nininho da Concertina, com o tema Cowboy da Concertina. Depois desta música, então, iremos passar ao sorteio de um bilhete para a entrada do espetáculo do Jorge Ferreira e o José Baltazar. Vamos lá então à música. Pezinhos do chão é pra curtir e beber, e até ao amanhecer vai ser só alegria. Vem dançar esta moda, cowboy atira a corda, que linda romaria. As botas da poeira bimba a nossa maneira, bate a sol. Bate na palma da mão, calça as botas do deserto, chega-te aqui para perto, tira os pezinhos do chão. É para curtir e beber, e até ao amanhecer vai ser só alegria. Vem dançar esta moda, cowboy atira a corda, que linda romaria. É o cowboy da Concertina. Em cima damos uma voltinha, bate na palma da mão. Calça as botas do deserto, chega-te aqui para perto, tira os pezinhos do chão. É para curtir e beber, e até ao amanhecer vai ser só alegria. Vem dançar esta moda, cowboy atira a corda, que linda romaria. Com os bracinhos em cima damos uma voltinha, bate na palma da mão. Calça as botas do deserto, chega-te aqui para perto, tira os pezinhos do chão. É para curtir e beber, e até ao amanhecer vai ser só alegria. Vem dançar esta moda, cowboy atira a corda, que linda romaria. Arc-en-ciel 96.2, La FM en couleur. Olha, assim ficámos com o Nino da Concertina. Cowboy da Concertina foi o seu tema musical. E vamos lá então, 02-38-43-48-00 é este o telefone que você pode ligar depois deste som passar. São apenas 13 segundos ou 14. E se você souber qual é a música, ligue para cá e responda-me. Ok? Se acertar, ganha então um bilhete para assistir ao Jorge Ferreira. Vamos lá a isso? Cala aí. Pois é, sabem então qual é esta música? Ligue para cá, 02-38-43-48-00. É só responder qual é o nome do tema musical ou então o cantor que canta com este som. É só ligar para o 02-38-43-48-00. Se acertar, entrada grátis para você na Salmonte Som para assistir ao Jorge Ferreira e José Baltazar. Enquanto ninguém liga, eu vou passar aqui à tradição de ouro, o malhão e o forró. vento vai dançar. Vienta, chega para cá. É isso que o povo gosta, é isso que o povo quer. Vai ser até de manhã. Toda a gente vai dançar. Vienta, chega para cá. É isso que o povo gosta, é isso que o povo quer. Vai ser até de manhã. O malhão e o forró faz o povo balançar. O forró é brasileiro, toda a gente quer dançar. O malhão é português, é cultura popular. O malhão e o forró faz o povo balançar. O malhão e o forró faz o povo balançar. O forró é brasileiro, toda a gente quer dançar. O malhão é português, é cultura popular. O malhão e o forró faz o povo balançar. E no forró o corpinho vais mexer. Mexe a cintura para cá, mexe a cintura para lá. Agora que eu quero ver. No malhão e no forró o corpinho vais mexer. Mexe a cintura para cá, mexe a cintura para lá. Agora que eu quero ver. O malhão e o forró faz o povo balançar. O forró é brasileiro, toda a gente quer dançar. O malhão é português, é cultura popular. O malhão e o forró faz o povo balançar. O malhão e o forró faz o povo balançar. Toda a gente quer dançar. O malhão é português, é cultura popular. O malhão e o forró faz o povo balançar. Pois é, e ficamos então assim. Ficamos então assim com o malhão e o forró dos Tradição de Ouro. E vamos então continuar. Já temos um ganhador. Um ganhador que eu perdi o direto dele. Eu ia colocá-lo aqui em antena, mas ele deve estar então para ligar novamente. E se ele ligar e entrar em antena. E sim, agora sim. Vamos aqui metê-lo on air. Vamos então continuar aqui. Esperem aí, deixem só passar aqui esta música que já atendo. Aqui esta música. Somos do Minho, terra de tradições. Aqui deste cantinho levamos emoções. Todos juntos no palco e na vida, somos uma família de lição aprendida. A festa é vossa, vamos todos dançar. Com esta alegria, juntos vamos cantar. A festa é vossa, vem para a Romaria. É comer e beber até nascer o dia. A festa é vossa, vamos todos dançar. Com esta alegria, temos de agradecer tudo o que hoje temos. Estrada fora, com a roda no ar. Vou disposição, vão sempre encontrar. A festa é vossa, vamos todos dançar. Com esta alegria, juntos vamos cantar. A festa é vossa, vem para a Romaria. É comer e beber, até nascer o dia. A festa é vossa, vamos todos dançar. Com esta alegria, juntos vamos cantar. A todos cá estão por nos terem apoiado, seguimos com a missão estrada fora. Ganhamos e perdemos, mas juntos de vocês todos os dias crescemos! A festa é vossa, vamos todos dançar. Com esta alegria, juntos vamos cantar. A festa é vossa, vem para a Romaria. É comer e beber, até nascer o dia. Pois é, assim ficamos então aqui assim com esta musiquinha. E eu já tenho por aqui alguém em linha, que é o senhor Manuel Matos, é isso? É isso mesmo. Pois é, estamos então aqui com o senhor Manuel Matos, ele que participou aqui no Mais Vale Pedir, no bilhete para assistir ao Jorge Ferreira já no próximo sábado. E eu vou passar aqui novamente os 10 segundinhos da música. Ele já acertou, mas ele vai voltar a acertar porque vocês ouçam. E assim passaram os 10 segundos. E nosso amigo Manuel Matos, qual foi a resposta que você deu? O Jorge Ferreira. É isso mesmo, Jorge Ferreira e o tema musical, eu vou dizer qual é. O cantor é Jorge Ferreira, o tema musical é A Portuguesa é a Mais Linda. A Portuguesa é a mais linda, como elas todas. Isso mesmo. Pois é, Sr. Jorge, Manuel Matos, você... Eu vou mandar os seus dados que você já me passou à Cristina e o seu número de telefone e depois será-lhe entregue então o bilhete, ok? Eu penso que será lá à entrada da sala Montição. Será lá em frente. É melhor de toda maneira, depois se a Cristina me ligar, eu falo para ela. Ok, está bom. Mas ela de toda maneira sabe quem usou. Ah, ok, melhor ainda. Ela sabe quem usou. Ok, Sr. Manuel, obrigado por participar e parabéns por ter ganho. Obrigado eu por a emissora que fazes. É um prazer fazer emissão para todos vocês, que ouvintes aqui da Rádio Arcancião. É verdade, sim senhor, é um prazer, mas muito grande. Bom, e nós vamos continuar. Obrigado, um abraço para você. Já sabe, o próximo sábado tem o seu bilhete garantido lá na entrada da sala Montison. Ok. E nós vamos continuar aqui com mais música. Aqui esta é mais uma da banda Opção e o tema musical é Tuk Tuk. Está a desesperar de tanto estar parada, só pensa em passear. Agora tem a moda onde ela quer andar, é no tuk-tuk onde ela quer sentar. Diz a ela que à frente é grande a sensação, adora estar sozinha, foge à confusão. Atrás tem outro encanto, é outra diversão. Ela senta e levanta, ai que satisfação. Tuk-tuk para a frente, tuk-tuk para trás, sozinho ou com gente. moda, ela vai aproveitar. É no tuco que ela vai desconfinar. Diz ela que à frente é grande a sensação. Adora estar sozinha, foge à confusão. Atrás tem outro encanto, é outra diversão. Ela senta e levanta, ai que satisfação. É tuc-tuc para a frente, tuc-tuc para trás. Sozinha ou com gente, tuc-tuc a satisfaz. Tuc-tuc para a frente, esta hora é que está a dar. Tuc-tuc todo dia, toda noite sem parar. Tuc-tuc para a frente, tuc-tuc para trás. Sozinha ou com gente, tuc-tuc a satisfaz. Pois é, então ficamos aqui com o nosso amigo Manuel, ele que ganhou, Manuel Matos, ganhou o bilhete de entrada para assistir ao Zé Mário, que é já dois a oito dias, a esta hora já deve estar quase tudo pronto, quase tudo, não vai estar tudo, mas vai estar quase tudo. E é normal continuar com a participação que nos chegou via telefónica, pois há pessoas que têm, algumas preocupam-se em guardar o número, que eu acho ótimo, e a Dona Maria de Gian, ela quer dedicar ao senhor Tony, ao marido, uma música do Zé Amaro, que é o Coração Nortenho de Coração, assim é o nome da música, Nortenho de Coração, a música do Zé Amaro. E ela quer dedicar então ao seu marido, e caso não saibam, ela é minha vizinha, Dona Maria de Gian, é minha vizinha, não cá na França, mas em Portugal, ela que é do meu distrito de Braga e é bem pertinho de mim, Furgens. E o marido Albarenche, ou vice-versa, alguma coisa assim. Eu sei que é um de Furgens e outro de Albarenche. Então, para eles, um abraço da minha parte. Obrigado por terem participado aqui no Mais Vale Pedir. E vamos então ficar com a música para o senhor Tonisha. Tonisha, isto é diminutivo de António. Senhor Tonisha, um abraço para si. Aqui está a música que a sua esposa lhe dedica, Nortenho de Coração. Bora aí. Cantinho, meu patrão, aqui sou eu. Aqui eu tenho o maior presente que Deus me deu. Madrugada o galo canta e a gente já levanta para fazer obrigação. Juntos num sorriso fazemos o que é preciso com grande satisfação. Posso ouvir vocês bem em cima? Eu nasci aqui, aqui vou morrer. Sou deste norte lindo e tenho orgulho em dizer. Aqui vou morrer. nas aldeias muito simples. Lindas são tuas cidades e nossa alimentação é da melhor qualidade. Remédio aqui são as plantas, bebemos água da fonte que nasce no pé da serra. Comemos o que plantamos com as nossas próprias mãos nesta abençoada terra. Gostava do que? Pode ser bem assim. Eu nasci aqui, aqui vou morrer. Sou deste norte lindo e tenho orgulho em dizer: eu nasci aqui, aqui vou morrer. Sou deste norte lindo e tenho orgulho em dizer: pode ser bem assim, mas sim. Eu nasci. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. E ficamos aqui então com o som nortenho de coração, um pedido musical da Dona Maria de Gian, que dedicou ao seu senhor, seu marido, Tonicho. Obrigado à Dona Maria e também ao Sr. Tonicho. Nós vamos continuar agora com a próxima música, esta que é de Luigi e o tema musical é Vai Dar Amor. Vai Dar Amor. Bora lá então ficar com esta música. Just

trabalhar. Vai lá ao trabalho, vai-te embora. Vai lá e deixa-me em paz. Vai lá com outra nora. Porque sou um rapaz. Vai lá ao trabalho, vai-te embora. Vai lá e deixa-me em paz. Vai lá com outra nora. Porque eu sou um bom rapaz. Depressa, eu tenho de acompanhar. Bebo o duplo da remessa, que é para nunca constipar. Vai lá ao trabalho, vai-te embora. Vai lá e deixa-me em paz. Vai lá tu com outra nora, porque sou um bom rapaz. Vai lá ao trabalho, vai-te embora. Arc-en-ciel au 02 38 43 48 00. C'est le week-end sur Arc-en-ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Bem-vindo ao nosso programa, isso mesmo, a mais vale pedir. Ele que já se aproxima do final, mas você deve estar por aí, não saia. Aumentem o volume, aumenta o volume, pois daqui a pouquinho, daqui a 28 minutos, vão ficar também na companhia da Carla Gamboa. Esse é o programa Flashback, como sempre, espetacular. E ela tem aquela coisa, parece um dom. A Carla parece que nasceu mesmo para ler os signos. Eu vou embora, eu pego no meu carro, hoje infelizmente não vou ir a escutá-la, porque vim de moto. Não posso escutar, não tenho rádio na moto. Pois não vou escutar, mas ouço sempre ela quando lê o meu signo. E então, vocês deixem estar por aí. Que ela vai ler, quase certeza, o vosso signo também, ok? Vamos então continuar nós aqui do meu lado, no Mais Vale Pedir, agradecendo ao Carlos Rolo, onde ele me dizia aqui então, da praia, onde é que está Carlos? O Carlos está aqui, ele dizia assim: não posso deixar de pedir a da praia, põe Jorge Ferreira, Marcha do Mandrião. Dedico esta música ao Sr. Matos, que já formamos equipa no trabalho. Um grande abraço para ele e vemo-nos de hoje a 8 dias, se Deus quiser. Claro que sim. Mas agora recebi aqui uma mensagem do Manuel Lemos, eu já vou ver, mas entretanto, você deixe estar por aí, pois agora vamos ficar com esta musiquinha, Freddy, e o tema musical é Namoro da Brincadeira. Conhecer alguém tão lindo, tão fofo, E ficámos aqui com esta lindíssima música. Vocês conheceram, não conheceram? Era o Freddy com Namoro de Brincadeira. Nós vamos agora a mais uma participação. Esta chega-me por mensagem de voz. Ouçam só aqui. Vamos ver se isto sai aqui. Boa tarde, Ruianes. Era para ver se podias pôr aí a música do Rui Alves, para dedicar a toda a minha família e para ti também, um bom programa. Prontos, e ficamos então aqui com este som do Manuel Lemos, ele que quer então esta musiquinha. Eu por acaso já fui ver qual era a que ele queria, e está aqui. Eu tenho um gato que me... a casinha toda, que me caga a casa toda. Vamos lá ficar com a música. Pode ser que ainda... crianças de bairro alto escreveram numa tabuleta: quem tem dinheiro vai lá, quem não tem fica em casa. Eu tenho um gato que me caga a casa toda, filho da puta, pode ser que ainda se lixe. Eu tenho um gato que me caga a casa toda, filho da puta, pode ser que ainda se lixe. E ficámos então aqui com um pedido musical que nos chegou da parte do Manuel Lemos, ele que queria escutar. Então aqui eu tenho um gato que me caga a casa toda, de Rui Alves e Rui Fonseca. Bora lá, agora vamos ficar aqui com uma música muito, mas muito diferente. Eu estou aqui a abri-la, deixa-me abrir aqui, onde é que é isto? Abre então aqui, Jornada das Cinzas, de Sérgio Castanheira. Vai ser esta a próxima música que vamos escutar aqui na Rádio Arganciel, onde vocês já sabem que eu adoro música popular, e quanto mais popular e antiga, e se tiver gaita de foles, melhor ainda. E o Sérgio Castanheira, ele lançou esta nova música no YouTube, e ela tem bombado a nível nacional, já se tornou viral até no Facebook. E eu vou partilhar com vocês Jornada das Cinzas, a original de Sérgio Castanheira. Ele que é um tocador de gaita de foles, ou mirandesa, e ele toca várias gaitas de foles. Por isso eu vou partilhar com vocês este grande som musical. Espero então que gostem, vamos lá. Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. Pois é, assim ficamos então aqui com Jornada das Cinzas, de um original de Sérgio Castanheira. Um abraço para ele e obrigado pelas músicas, elas são espetaculares, eu que adoro a música com gaita de foles. Vamos então continuar agora com o conjunto Rosas Negras, Mulher Portuguesa. E está-se a aproximar uma à minha presença, que é a Carla Gamboa, que vai fazer já de seguida o flashback com todos vocês. E aí está ela, olha ela aqui já. Olá Carlinha, boa tarde. Hello. E vamos então passar a música conjunto Rosas Negras de Mulher Portuguesa. Bora lá. Assim ficamos nós aqui com a música de conjunto das Rosas Negras, Mulher Portuguesa. Vamos então ficar com o meu último tema por hoje, e sem ser a música saída, claro. Vamos ficar aqui com música Pimba, porque a Carla já está preparando para vos dar mais um flashback. Música Pimba no flashback? Não, não, eu é que na minha emissão eu passo a música Pimba. Música Pimba? Ah, então está bem, pronto, estás perdoado. E eu quero música Pimba, e tu fazes o flashback. Música Pimba? Cá vai ela. Não façam cadenário, Orleans. Pois é, assim ficamos então aqui com a música Pimba. Quem é que não gosta da música Pimba? Eu gosto. E vou-me despedir. Vou-me despedir então todos vocês. Carla já está por aqui, já estás com. Gamboa, Carla, Gamboa. Gamboa, mas não boa. Não. Não boas, Carla. Não, está velhota. Nem correr de boa que te dê eu asas. Nem correr, quanto mais voar. Vamos então ficar com a minha musiquinha de saída, que é dos Europe, da Final Countdown, e vocês daqui a 5 minutinhos já estão então com a Carla online e o Flashback. Então tchau tchau, até para a semana, já sabem, próximo sábado, Salmão de Som a São João Blanco com Jorge Ferreira e José Baltazar. Tchau tchau e fui. Vamos então à música de saída.